tão grande, ao ver os casebres pobres deste país esquecido. Ouço o chorinho das crianças que nesta noite entre tantas não comeram o seu pão. Cruzam facilmente seus murmúrios entre as paredes franzinas de madeira e papelão. Nos jardins da minha rua já morreram muitas flores, já não fazem serenatas guitarreiros cantadores. No açougue da esquina, na fruteira e no mercado, o pobre não tem mais crédito e ninguém vende fiado. O pobre cruza depressa e não se atreve a chegar, porque seu escasso troco a nada pode comprar. A luz e o aluguel passaram do vencimento, porque o salário mínimo não chega pro seu sustento. Vejo na fisionomia triste dos irmãos da minha vila a miséria retratada. Culpa destes que prometem tudo, destes que nos tiram tudo e jamais nos darão nada. Pobres daqueles que sacrificam o trabalhador que luta pelo pão que lhe pertence. Nunca chegarão ao fim da estrada, nunca chegarão a nada, porque o povo sempre vence. Nos jardins da minha rua já morreram muitas flores, já não fazem serenatas guitarreiros cantadores. No açougue da esquina, na fruteira e no mercado, o pobre não tem mais crédito e ninguém vende fiado. O pobre cruza depressa e não se atreve a chegar, porque seu escasso troco a nada pode comprar. A luz e o aluguel passaram do vencimento, porque o salário mínimo não chega pro seu sustento. Nos jardins da minha rua já morreram muitas flores, já não fazem serenatas guitarreiros cantadores. No açougue da esquina, na fruteira e no mercado, o pobre não tem mais crédito e ninguém vende fiado. O pobre cruza depressa e não se atreve a chegar, porque seu escasso troco a nada pode comprar. A luz e o aluguel passaram do vencimento, porque o salário mínimo não chega pro seu sustento.